3,50 de autonomia, alterna a Recife. Entre 52 e 16, táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 0,13. 3,52 e 16. 3,52 e 16, via Índia, o táxi, no ponto de espera, torno no 895. Afirmativo, via Índia, 1,95, 3,5. O Gol 604 está se aproximando da Juliette. O Gol 604... ingresso via Juliette, portão 02. Juliette 22604. 3,52 e 16, informo que o Boeing da Gol vai ingressar no pátio para estacionar no portão 02. Afirmativo visual com o Gol. O Gol 604 agiliza no táxi. Medida do possível. Objeto 6747, decolado 39, controle 1208, boa viagem. 1208, objeto 6747. Controle Salvador, boa noite, objeto 6747, passando 2000 pés, saída Mari. 6747, esse é o controle, meu cordial, contato radar, a saída é a da El, capitão. Exatamente, desculpa, é a saída da El aqui, passando 2400, desculpa. Confirme a informação. E o 5972, proa 225. Voo 398, desça para 3.000 sem restrições, velocidade 210, vai ser vetorado para o sequenciamento. 3.000 sem restrições, vai ser vetorado para o sequenciamento, velocidade 110 nós. 3305, ainda descida para 4.000 sem restrições, 210 nós na velocidade. 210, 4.000, já 3305. Conselheiro 9808, chame Recife, 125-45. Recife, agora 2545, obrigado, avalente. Boa. 398, vetoração esquerda 360, limite localizador. 360, limitado lógico, ou no 390. 352. 1,6 autorizado, ingresso, decolagem, pistola 0, 100 graus, 10 nós. Ingresso e decola o 3,52,16. Azul 42, 35, Salvador, meu cordial, 1013, o ajuste agora, desça para 8.000, na bomba. Agora lá, da interseção, já. 190 com 10.013, autorizado. E o 5972, esquerda 140 para o localizador, chame estabilizado. Esquerda 140 para o localizador, informe estabilizado, Rio 5972. 1398, passa 7700, desça para 2000, mais 4 milhas vai gerar para o localizador. 2000, 4 milhas do localizador, 1,39. Autorizado, ele é a Ciuta, 3398. 3398, Duna, localizador, em aproximação, reduz a cheque o trem, agradeço a colaboração, Torre 1,895. Salvador, boa noite, hotel 3398. 3398, avistado, continua a aproximação, guarda pistola 0 livre. Pela vez. É cola da pista 1-0. Perfil de saída Momo, transição Froti, curva esquerda. Transponder 5537, controle 120, decimal 80. O gol, ponto 604, autorizado em Fortaleza, nível 370, pela AFS, decola da 10, na Momo Frotti com curva esquerda, 537120.8. Ponto 604, correto, chame pronto. Voltará. Vetoração, curve à esquerda, vai na proa 020, desça para 2000, tem como limite o localizador. Esquerda 20, limite ao loco, está 3305. Circular 243, controle 1208, boa viagem. 5216, boa noite. Boa noite, o tanto 3398, checa o trem, pistola 0, pouso autorizado, 100 graus, 10 graus. Checou, 3398. Autorizado. Controle UAP 76747. Autoriza a bridge da presente, está passando agora 1.40. UAP 6747, solicite ao centro, 1251, boa viagem. 1251, grato. Controle Salvador, é o trip 5216, boa noite. Boa noite, trip 5216, contato radar. IP. Controle, trip 5516 para descida. Aguarde para descida, 5595. Radar. Azul 4235, aproxima-se de Alagoinhas, autorizado sem restrições até 4000. Sem restrições, 4000. Senhor Rio 5972, avistado número 2 para o pouso, tráfego excede a Rapazatã, final aproximado de 2 milhas. Aguarde, pista livre. A 3305 para o localizador, direita 070. Direita 70 para o loco, está 3305. 1398, localizador, livre LS. Livre LS, 3298. Azul 4235, informe razão de descida. Ciente. Trip 5515, desça com 1.200 pés máximo e prossiga até 5.000 com 1.013. 5.200 máximo, vai chegar no final, às 4.013. Positivo, trip 5515. No primeiro momento, o seu número bem a dúzia para pouso em Salvador. Não se preocupe, vai chegar em altitude compatível. Voo 1398 em aproximação para pouso, 5 milhas e meia para o externo. Cheque o trem, torre 1895. 1895 também. Meia direita, 1219. Direita, 1219, obrigado. Alô, boa noite, sou 1398 na cidade, a 4 milhas de cidade. Foro 3987 do tráfego avistado, aporte marcar o externo, baixar travado. Baixado travado, 5972. Rio 5972, pistão 0, pouso autorizado, 100 graus, 10 nós, 1013 notinhos. Livre pouso, Rio 5972. Clear to start up, come right to back, that's gate 04. I'm going back, right foot down, so it's something 313. Salvador, 3398, Libra. 3398, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, autorizado, está 3398. esquerda. Se a redução ajuda? Reduzir, pela apresentação que eu tenho aqui, o senhor vai seguir a aeronave da Azul. Está a 29 milhas ao norte, passando 11 mil. O senhor está passando também a 29 milhas, porém passando 14 mil pés. O senhor vai seguir o Azul. Está na redução para 180. Respeitando o localizador autorizado em Inésio, está 3305. Livre aliança, aguarde transferência, 3305. Liberece, aguardando o 3305. Azul, 4235, passa 10 mil, sem restrições até 2 mil. Autorizado pelo 0, 100 graus, com 10 horas. 3305 em aproximação para pouso, está agora 5 milhas para o externo. Cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-95. 295, tá em cima ainda, já vou descer. O TAN 3305, obrigado, até mais. Até. Trip 5216, à esquerda, Aracaju. À esquerda, para Aracaju, trip 5216, grato. Trip 5595 está liberado a razão de descida, prossiga para 3 mil pés. Liberado a razão, parou 5595 para 3 mil. Afirmativo, ainda voando pelo. Caso necessário, em função da sua altitude, nós podemos iniciar o serviço de vetoração para perda de altitude e sequenciamento. Informação para o 5595. Ah, tá tranquilo, a gente está com a velocidade reduzida. Passar o Simbra, baixar e travado no ELS X-Ray da 10. Estimativo, tráfego avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede a peça liberar a pista, agora a liberação, vento 90 graus, 10.913, agora acho que você está 3305. 3305. 1013. Altimeter 1013, and the com um direito 219. Nove. 305, checado o trem, 90 graus, 10 nós, pouso autorizado, pista 10. Livre, pouso, pista 10, tá 3305. Azul 4235, está autorizado a aproximação ILE. Rodará estabilizado 423. trip 5525 sem restrições até 2000. Trip 5525 para 2000 sem restrição. Tower of Tower, good evening, Ocean 6313 and hold short runway 10. Delivery 6313, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, 6313. Três 305, no solo 54, direito, 129. 319, direito. Solo 330, coberta, lembrou via porta para cima. Sandra 305, táxi via Alfa, Juliette, portão 06. Alfa, Juliette, 06, tá? Controle Salvador, Xener 6224, informação QR descida, cruzando o nível 2 do Nocivo. Luciano 224, esse é o controle Salvador. Voe direto Duna, desça para 6000-1013, câmbio. Voando Duna, descendo para 6000-1013, Xener 6224. Cinco está passando 5200, caso deseje, Duna 2000 e LS autorizado, 5595. 5595, Duna autorizado LS, graças. 4235, localizador em aproximação para pouso, cheque o trem, torre 1-1895. 1895, uma boa noite. Boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, duas milhas por cento. Azul 4235, continue na final da 10, aguarde autorização de pouso. Guardando 4235. Channel 6313, Airbonet 56, call departure 120.8. Call departure 120.8-6313 by. Controle o trip 52 ou no meio, a possibilidade de como nível final o nível 1 não sei zero. Livre. Do graça. Portão, meia dúzia. Salvador, departure control 6313, climb 360, on dial, departure. Ocean 6313, control, I ready, can take procedures clear. Roger, any chance fly direct to Lisa? You are clear. Direct to Lisa, thank you. Trip 5595, Duna, localizador em aproximação, reduza, cheque o trem, agradeço a colaboração, chame a torre 1-1895, câmbio. Torre 7895, grato, boa noite. Boa. Oceano 6224, desça para 4000. Desça para 4000. Oceano 6224. Controle Salvador, boa noite, Web 5796. Informação certa. Web 5796, 13, câmbio. 5000, dona, 1013, continuação zero. O ajuste agora é 10, 14. Gente, aguardando autorização, estado 10, 14, 13. O 4235 no solo aos 59, libera a direita e chame o solo, 1219. Vai liberar a direita, chamar o solo, 219 azul 4235. 2000 está autorizado ILS, câmbio. Terceiro para 2000, autorizado ILS, chamando na 224. Web 5716, reautorizado para 3000. 3000, Web 5716. Salvador, boa noite, eu sou 4235, livrou pela direita, a última direita. Alfa Kilo ponto 3, 4235, bem-vindo. Autorizado Alfa Kilo ponto 3, azul 4235. Desculpa, só corrigindo o portão. É, por sinal, seu Juliette, a informação que eu tenho agora inicialmente é o portão 03. Afirmativo, Alfa Juliette 03. O trip 5515 no solo 03, libere a direita, chame o solo 121 no ponto 9, fique atento ao azul, Embraer da Azul na Alfa. Direita 219, visual com a aeronave da Azul. Estava terminado, chame Aracaju 1203, câmbio. 1203, chama Aracaju, muito boa noite. do 3-5-2-1-6. Boa. 95. Chico 5, bem-vindo, prossiga via Alfa Kilo Pátio 3, 5-5-5. Alfa Kilo Pátio 3, já. Localizador da 0 Oceania 6224. Sim, tinha aproximação para pouso. Reduza cheque o trem, torre 1895, Oceano 224. Gente, reduza cheque o trem, 218.95. Cordial, boa noite. Oceano 6224. Boa noite, Oceano 6224. Baixou e travou o trem de pouso? Baixar, travar. Avistado o tráfego, está autorizado o pouso na 1-0. O vento é 90 graus com 9 nós. Oceano 6224. Gente, livre o pouso, Oceano 6224.